Bela Vista. Quando eu sinto que está num ramela, Bela Vista. Quando eu deito com você a luz de vela, Bela Vista. Quando eu vejo o sol nascer da minha janela, Bela Vista. Do centro de SP até a favela, Bela Vista. Nos seus olhos quando eu sei que sou sincera, terrorista sim, mas posso me passar por Cinderela, Migarista. Racha a cara, só pipoca e se revela, Bela Vista. É ver que a beleza de dentro é a mais bela. Entre o céu e o mar de prédios no horizonte de Sampa, quero encontrar meu bem para ficar bem a pampa. Tem um monte que me liga, mas sabe que eu sou sua. Hoje eu abro a mão de todos até da Santa Rua. Romance descompromissado e sabe tem de monte. Hoje ele tá comigo, amanhã vira minha fonte inspiradora. Faço rodo que nem vassoura, tá achando que eu sou aluna, eu sou a própria professora. Mas eu sigo um só caminho, o caminho divino. Tem gente cheia de ódio enquanto eu sigo sorrindo. A luz que me contagia e que me dá seu brilho. Com as pedras da inveja o meu castelo ladrilho. Mas com você do meu lado eu esqueço de tudo. E você nesse momento se derrubou tudo. Você sabe que aqui dentro tem conteúdo. Gosto de você e de todos, sabe que não me iludo. Bela Vista, de Curitiba eu vim naquela, tô na pista. Daqui a pouco eu vou pra favela fazer hit. No momento acendo a minha vela, Flora e Nath MC de Viela em Viela. Bela Vista, de Brasília eu vim naquela, tô na pista. Daqui a pouco eu vou pra favela fazer hit. No momento acendo minha vela, Flora e Nath MC de Viela em Viela. Não tô triste, agora eu olho na janela. Acredite, que eu vi que a noite revela. Na street, isso não é filme nem novela. É a pura realidade, minha raiz não nega. Bela Vista, quando cê traz um beat bom. Bela Vista, quando cê desenvolve o dom. Bela Vista, quando você dança meu som. Depois cê corre pra mim e eu te sujo de batom. Bela Vista, quando eu vi você chegando. Bela Vista, tava você e mais um mano. Bela Vista, quando eu vi você me amando. Depois de ter ido embora, eu vi você voltando. Bela Vista, quando conquistei minha moral. Bela Vista, quando eles pagam Bela Vista, quando a gente muda o astral, iluminando a pista, eu avisto quem é real. Terrorista, quando eu tô fora do normal. Repentista, só palma da mão e vocal. Uma artista, diferente, jamais igual. Eu tô adoçando rap, tem gente que joga sal. Mas tranquilo, eu vou cultivando meu mel. No estilo, cada um faz o seu papel, sem vacilo. Tá guardado aquele anel e eu me inspiro, reconhecendo quem é fiel. Bela Vista, de Brasília eu vim naquela, tô na pista. Daqui a pouco eu vou pra favela fazer hit, no momento acendo minha vela. Flora e Nath MC de Viela em Viela. Bela Vista, de Curitiba eu vim naquela, tô na pista. Daqui a pouco eu vou pra favela fazer hit, no momento acendo a minha vela. Flora e Nath MC de Viela em Viela.